We are advancing. Meu lago é domado por lágrimas. Maré nos carrega, o que aumenta essa crise. Crio risco e risca com sangue essa guerra. Eu não me perdi por nome, eu não me troquei por cédula. Faz e vem, faz e que passa. Dobre esse joelho e reza. Um dia chuvoso, lutando igual os filhos de puta carne. Queima nossa pele, eu vivo num frio da Rússia. Rodeado e solitário, dilema que me perturba. Pede a benção pros teus netos enquanto os demônios te escuta. Repreende a rima, isso cria karma. Porque eu tenho que falar, é o desafogo da alma. E eu desobedeço, o mundo bate na minha cara. A verdade sempre dói, mas quando não é revelada, eu corro pra longe de ti. Sabe que isso é uma fase. Na adolescência rebelde, teu corpo pede meu toque selvagem. Descendo as linhas do tempo e reconstruindo minha face. Faz e faz com maestria que o jogo pede coragem. Estamos bem longe da mira dos flashes. Teu corpo pede flashback. A sede falta te matar. De novo estamos bem longe da mira dos flashes. Teu corpo pede flashback. A sede falta te matar. De novo. Quem quer ter mais na disputa de interesses? Que tem, pai? É só uma planta verde. O que faz a fama ser a causa deles? Escondendo as pérolas que os porcos vomitaram em meio à sede. No apetite do hash ou cash, meus mano tão tudo puto. Não tem um rico ou milionário, é por isso que eu luto. Mais uma vez eu tô no estúdio sozinho e discuto. Se ficar já foi voltar, voltei com o dobro do discurso. Fácil de aprender o que foi ensinar. Se não bate a badalada, estremece a relação. Mas esse cenário nos incita a transar. E com peito estufado eu digo acaba a relação. E salve o que eu digo, não salvo o que eu faço. Salve-se o acaso, me salva por favor. Sabe o que eu digo e não sabe o que eu falo. Se fiz por acaso, perdoa por favor. Estamos bem longe da mira dos flashes. Teu corpo pede flashback. A sede falta te matar. De novo estamos bem longe da mira dos flashes. Teu corpo pede flashback. A sede falta te matar. De novo.